risco sobre culpados. Boas cuñas e paga final. A justiça é sua, cada lei importa na sua mente egoísta. Servem-se de todos os meios, jogam com vida de terceiros. Como cobras venenosas no corpo, tornando lei no sistema que conhecem melhor do que ninguém. Servem-se de todos os meios, jogam com vida de terceiros. Como cobras venenosas no corpo, tornando lei no sistema que conhecem melhor do que ninguém. Pratos criminosos de novo na rua, brincam com a minha vida. Mandam inocentes pra cana com as suas mentiras. Pedras criminosos na rua, brincam com a minha vida. Mandam inocentes para cana com as suas mentiras. Tiras, tiras. O advogado do diabo, perigoso servo do poder. Quem mais tem sempre se safa, outro qualquer se há de foder. Servem-se de todos os meios, jogam com a vida de terceiros. Como cabras venenosas no corpo, tornando lei no sistema que conhecem melhor do que ninguém. Servem-se de todos os meios, jogam com a vida de terceiros. Como cabras venenosas no corpo, tornando lei no sistema que conhecem melhor do que ninguém. Pratos criminosos de novo na rua, brincam com a minha vida. Mandam inocentes pra cana com as suas mentiras. Pedras criminosos na rua, brincam com a minha vida. Mandam inocentes para cana com as suas mentiras. Mentiras na cama. Os gurmos de arma viu, feito vais passar no rio. E este é recordando correndo, deixando uma história das bombas alugadas. Chegam e partem com os cantamentos do branco silêncio. Nesta madrugada, sentado na cama, cigarro na mão. Desta sanidade, do braço do morrão. Tu possas voltar, repito para mim, em busca de calma. Talvez amanhã tu possas mandar o nada que me enche e atravessa a alma. Cigarro, mate, cigarro, para que é preciso de um cigarro? Fodi o isqueiro e perdi o maço, e agora o que é que eu faço? Há fantasmas na sala, há fantasmas no quarto, há fantasmas por todo lado, e agora o que é que eu faço? Vai se contornar buracos e medos. Vai se arrumar. escusas para te entreter, para te jogar o jogo do que é para ser. Esquece as coisas, escusas para te entreter. We'll be right back. Quantas feridas mal saradas. Jamais! Não te entrego jamais!